mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas pra ir para a festa. No zuni, que zuni, lá vão pro jardim brincar com a cravina, valsar com jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Abelha rainha está sempre cansada, engorda a pancinha e não faz mais nada. No zuni, que zuni, lá vão pro jardim brincar com a cravina, valsar com jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas.